Jesus foi ferido. Às vezes eu sinto a tristeza em minha alma entrar. Às vezes eu sinto meu ser transformado e voar. São todas de ouro.